Ultrapassado um período crítico, a resposta foi uma resposta positiva por parte da Proteção Civil? Sim, foi uma resposta positiva na medida em que demos uma... tivemos uma intervenção no terreno extremamente célere para resolver os problemas que apareceram de uma forma inopinada. A implicação junto das comunidades, junto dos cidadãos, acaba por ter uma importância relevante a questão da proteção civil nos tempos que correm? Tem essa percepção? Tenho cada vez mais. É um direito de cada cidadão ter um tipo de acesso, um tipo de segurança que começa a ser padronizado e que cada vez tem maior relevância. Portanto, cada vez o cidadão dá maior importância aos princípios de segurança a que tem direito. O aspecto mais negativo será a falta de recursos humanos e financeiros? O aspecto mais negativo reflete-se mais pela imprevisibilidade, porque mesmo dentro da imprevisibilidade nós temos patamares de planeamento, só que de um momento para o outro, de uma forma inopinada, imprevisível, nós temos uma grande situação. Então, uma coisa é termos planeamento com tempo de resposta, previsto no tempo. Outra coisa é, de um momento para o outro, estamos perante uma grande situação. E aí os meios são sempre insuficientes, porque, se lhe der um exemplo do quotidiano, uma ambulância de socorro em termos gerais chega para estar em cada município, mas de um momento para o outro, de uma forma inopinada, 10 não são suficientes. E, portanto, o princípio de apoio e de subsidiariedade entre os municípios é extremamente importante, mas os meios são sempre condicionados. Aproxima-se, o tempo passa a correr, aproxima-se, claro, o verão. Então, falou em planeamento, já um planeamento adequado e previsível para responder às exigências desse período? Do próximo verão, exatamente. Fizemos o rescaldo, entre aspas, usando a terminologia dos fogos, do ano 2015. Estamos em fase de planeamento do ano 2016, já existem os planos para aprovação e dentro de muito pouco tempo estarão aprovados a nível nacional. Portanto, o plano operacional para o DECIF 2016 do Distrito de Aveiro estará, em meados de março, estará aprovado. Portanto, pode garantir perfeitamente que a resposta será a resposta positiva e adequada para as necessidades? Com certeza que sim, é esse o nosso trabalho todos os dias. Ok, obrigado. Um abraço. Obrigado.